Olá amigos da Rádio Arcanciel, daqui fala o vosso grande amigo Fernando Martins. E é só para vos dizer então que no próximo dia 30 lá estaremos todos na Festa dos Santos Populares da Rádio Arcanciel. Festa então no 29 e 30, eu estarei no dia 30 na companhia de mais artistas, por isso apareçam por lá para uma grande tarde de muita música. Um abraço a todos e até lá ao próximo dia 30 de junho na Festa da Rádio Arcanciel. Até lá! Silva, o seu filho, deu cabo desta rapariga. Com o coça-coça dele até lhe fez crescer a barriga. Gosta de coçar as raparigas, ai, até no meio das pernas. Senhor Silva, o seu filho, deu cabo desta rapariga. Com o coça-coça dele até lhe fez crescer a barriga. O meu bicho com sabor vai daqui para acolá. Gosta de coçar as raparigas, ai que não usa soltear. Senhor Silva, o seu filho, no cabo desta rapariga. Com o coça-coça dele até me fez crescer a barriga. O meu bicho com sabor é um homem de respeito. Gosta das mulheres sem cuecas, diz metade do trabalho está feito. Senhor Silva, o seu filho, deu cabo desta rapariga. Com o coça-coça dele até lhe fez crescer a barriga. O meu bicho coça-coça é um homem normal. Já dizem as mulheres todas juntas, o melhor coçador de Portugal. Senhor Silva, o seu filho, deu cabo desta rapariga. Com o coça-coça dele até lhe fez crescer a barriga. Termino o coça-coça e eu aperto o meu casaco. Quem me quiser comprar o bicho, ai, eu vendo-lhe bem barato. Senhor Silva, o seu filho, deu cabo desta rapariga. Com o coça-coça dele até lhe fez crescer a barriga.